Programação musical aqui no Front, e olha, não está fácil para ninguém e para ninguém mesmo, viu? Na semana passada nós tentamos aqui no programa dar início a um concurso para escolher um personagem que possa ser o sucessor do alemão aqui nas ondas da Transamérica, né? Tentamos, porque ao invés do show de calouros, foi na verdade um show de horrores, né? Só gente sem graça. Você pode inclusive, né, se quiser, né, conferir esse áudio no site transamericafoz.com.br, se quiser, né, porque ficou uma droga, já vou avisando. Bom, nós tivemos o italiano da Transamérica, o espanhol, o americano, o português, o paraguaio, o argentino nós nem tentamos, porque você sabe como é que é, né, enfim, argentino. Bom, na edição de hoje, vamos continuar com a nossa busca, mas recorrendo aí a soluções nacionais mesmo, porque o negócio da graça muitas vezes fala a verdade, né? É tirar sarro do jeito que o outro fala. O alemão, por exemplo, na maioria das vezes ele não tinha graça nenhuma, mas o povo ria aí porque ele falava engraçado. Enfim, né? Assim que funciona. Mas, para evitar fiascos como o da semana passada, eu trouxe aqui o Douglas Rosa, que é sucesso no YouTube. É um grande, é esse adjetivo mesmo, grande, tá? Grande imitador de sotaques, ou pelo menos pensa que é, né? Penso, logo existo, então tá valendo. Para ver então se conseguimos a chave mágica do sucesso, né? Nós também implantaremos aí uma nova ferramenta, o gargalhômetro, com a tecnologia da Márcio Barreto Incorporation, né? Para ver se incorporamos o sucessor do alemão por aí. Douglas, primeira tentativa. Personagem gaúcho da Transamérica. Mas barbaridade, tchê. Tava ali dançando shot com a minha prenda, eu e a gurizada, o piazedo. Tudo a caráter, com bombacha, bota, lenço vermelho, chapéu na cabeça e chimarrão na mão. E tinha uns catarina lá que eu vou falar pra vocês, os caras eram trilegal, tchê. Ele falava assim: é, guerreiro, não tem? Nós viemos aqui dançar esse shot também, mas nós, o que nós faz melhor é dar uma tarrafiada na tanhota, não tem? A gente vai bem rapidinho, pega a bateira, olha, já tá lá, tarrafa, já pega, já volta, já faz o peixe na grelha, não tem? E tem uns caras de Curitiba que sempre estão aqui com nós também, que eles falam assim: curitibano da Transamérica. Porra, meu, porra. Vocês estão tarrafiando, meu? Tô tarrafiando, porra. É porque lá em Curitiba a gente não tá feio assim, né? Porque lá você sabe que você é muito amigo, o clima é caloroso que... Meu Deus do céu! E é diferente ali de Minas, né? De Minas é diferente. E vamos até o gargalhômetro disparar, agora mineiro da Transamérica. Caso de que aqui em Minas? Aqui em Minas é bom demais, o clima é bom, o pão de queijo é demais. Ai, caso de que... Pense num lugar bom, pense. E é 10 vezes melhor que você tá pensando isso aqui. Isso. É isso? Falava de ser. E o pessoal ali de São Paulo. Vamos lá, Douglas, paulista da Transamérica. Aí, truta, certo, aqui em São Paulo é firmeza, certo, John? A gente vai ali na biqueira do Barnabé ali, ó. Ó, mano, falar pra você, e ele é ali do Bexiga, fraga, truta. Ele fala assim: porra, Belo, ô, Belo, ô, meu, Yasmina, meu. Eu tô aqui na 23 de maio, meu, e vai rolar aí a festa da Santa Querupita, meu. Aparece aí, gordo. Porra, Belo. Aparece aí. Vai vir até os mano lá, os carioca, mano. Aparece aí, meu. Agora, carioca da Transamérica, vamos. Qual é, Lesk? Aí, Lesk, tô aí comparecendo. Vim querer aparecer na festa da Querupita, certo? Falaram que tem uma jumena maneira aí. Vou rasgar geral. Vou passar o rodo geral, Lesk. Isso! Disparou o gargalhômetro. Márcio. Sério mesmo que você achou graça disso? Bom, enfim, né, eu confesso que eu não estou nem um pouco convencido, então vamos deixar a ideia em maturação, stand-by, enfim, né? Para de rir, Márcio. Front Transamérica até meio-dia. Chega, cara, não teve graça nenhuma, fala a verdade, você está rindo da minha cara, só pode. Só você está rindo, pô. Uma falta contra o Cartola. Aliás, três faltas para o Rodolfo e uma falta contra o Cartola. Aliás, três faltas para o Rodolfo e uma falta contra o Cartola. Aliás, três faltas para o Rodolfo e uma falta contra o Cartola.